Botuporanga, Jaú, São Paulo SP, mais uma rima doidão, nós fez pra você. Há mais de 2000 anos o movimento da cruz prossegue. Marx MC e os doidos do RDS. Sobrevivente na guerra, com Cristo vou triunfando. Pra surpreender, isso mesmo, bolei o plano. A vida é um campo de batalha, mas eu não temo. E mesmo com as pedras, vejo o céu aberto como Estevão. Não fui matador de servo de Jesus Cristo, mas também como Saulo, não fui renascido. Pra ser mais uma luz, sal da terra, entre corrupção, crime e droga. Miséria 24/48, crime é de tensão. Esperança, distante de uma paz de coração. Mas longe de mim, ser mais uma presa. Motivo pras algemas, alegria pro sistema. Pelos gadareno, presos pela corrente. No rap nacional verdadeiro, linha de frente. Jesus na frente, abrindo o caminho. Ameniza minha dor, vai tirando os espinhos. Pois razão pra cair, desanimar tem de monte. Mas pode vir, só Deus pode parar esse bonde. Mais do que o bandido armado de espada. Quem tentar, armadilha vai se ferir com a própria arma. Agora é diferente, Cristo é minha sorte. Mesmo no vale da sombra da morte. É desse jeito, Davi era apenas um garoto. Por enfrentar o gigante, foi tirado de louco. Já era, vai morrer, sem chance. Lá vem um menino com as vestes manchadas de sangue, com a cabeça do inimigo louvando Deus do céu. Aí tem ou não tem Deus em Israel? Regenerado, vim tipo um leão na caça. Transformado por Deus, com as algemas quebradas. Demorou, se a vida tá um deserto, eu vou passar por cima da prova, correr pelo certo. A fé faz o herói, é quente. No decorrer da caminhada a gente aprende. Pra fazer o rumo da história mudar, a guerra apenas começou, não vou parar. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue na cruz se espalhou, por toda a terra chegou. Em minha quebra entrou, em minha viela lavou. A minha alma curou todos os meus traumas. Toda glória seja dada, que é digno de palma. Honra que ele merece, ouve minha prece. Bem guarda, me guia e também me fortalece. Martins MC na mesma força de Sansão. As correntes não me prendem, nem me tira de ação. Agora é diferente, tô nativa novamente. Sem fumaça no pulmão, sem flagrante na mente. Fui comprado com sangue precioso que escorreu, me lavou, me perdoou e uma nova chance me deu. Desse dia pra cá, nunca mais minha mãe chorou. Desse dia pra cá, de mim se orgulhou. 97 e nós, no apetite do mundão, envolvido com a função, sempre na disposição. Que nem os homem-bomba programado pra matar. E as ruas tipo Talibã, doidão, nós tava lá, de pé, mas sem fé, em Jesus de Nazaré. Um 12 no bolso, prato cheio pros gambé. Tipo um fantoche, o inimigo me manipulava. Sem destino pelo vale eu caminhava. É verdade, era embaçado, escuro e sem luz. O mal disfarçado facilmente seduz. Te conquista, te engana, te joga na lama. Te leva em direção de um inferno em chama. Mas o sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus, de ai, Jesus, me de libertou. Jesus. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí me libertou. O sangue que escorreu também me alcançou. O sangue de Jesus aí.